Não há lugar no Brasil que trate pobre tão bem quanto o Shopping Center. Ar-condicionado, acesso, jogos, cinema, opções de compra, as shoppings de preços baixos, segurança e empregos. A maioria esmagadora das pessoas que trabalham em shoppings são pobres. De promover a desordem. Não